Olá, minha gente, muito bom dia. Ora então, seja bem-vindo à Rádio Arco-Íris. Eu chamo-me Lourenço e estarei com vocês das 9 ao meio-dia com mais uma emissão Fim de Semana à Porta. Ora então, hoje somos 20 de dezembro de 2019. Ora, estamos a 5 dias de Natal, não é? Ora então, espero que faça uma ótima manhã na nossa companhia e ficaremos com a música até ao meio-dia. Vamos aí. Ora, então vamos começar com um mixzinho. Está muito mal para ir para a praia, mas bom, vamos cantar umas cançõezinhas, isto é música, não é? Vamos embora. Venha-nos à praia, fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, um vestido teu, quando à noitinha nada apareceu. Muito tempo empunhados, saímos dali, eu em tronco nu, tu em biquíni, não tinha dinheiro. A pé fizemos serão. Muito tempo empunhados, saímos dali, eu em troco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não, viemos a pé, fizemos serão. Aquela coitadinha muito aflita gritava: ai, como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de me ir embora, com as perninhas todas à mostra, os barbelinhos quase de fora. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de me ir embora, com as perninhas todas à mostra e os barbelinhos quase de fora. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei

Adoro vocês. Então são 9 horas e 26 minutos, uma meia hora de já passada, como o tempo passa depressa. Então vamos falar um bocado do tempo. Ora, o tempo quanto à meteoro, está o tempo muito encoberto, muito de chuva, e temos de 6 graus a 12 graus. E então vocês, se estão em casa, deixem-se estar ao cantinho, que estão bem, liguem-se à nossa rádio, à Rádio 96.2. E vocês estarão bem com estas lindas, lindas e bonitas músicas. Bom, e para quem trabalha, que tenha muita, muita coragem. Quem trabalha cá fora, sobretudo, para os maçons, para toda a gente que trabalha cá fora, que tenha muita, muita coragem, porque o tempo não ajuda a nada. Então, vamos, vamos. Que finissent les vacances à Paris. Adieu, joli Candy. Une voix t'appelle. C'est l'heure des déjà de t'en aller. Fez recordar de tudo outra vez.

tenho alguém a quem lhe dou. Mas tu não sabes que o amor por ti ficou. Nem por um dia eu deixei de te amar. Nem por um dia eu deixei de te querer. Pus um sorriso pra nunca mostrar que aqui sem ti eu deixei. Já nada mais te prende a mim. E a chorar por dentro, olho-te em silêncio, por saber que para ti eu morri. Porque perguntas como vai a minha vida, se só magoas minha alma já tão ferida. Horas, liga e me chama.

nestes lençóis de linho. Faz-me pensar que ainda me queres na hora do adeus. E a cada noite eu queria mais um pouco.

e que passem um bom Natal. Ora, então, vamos continuar e tenho aqui outro disco pedido da parte de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho que desejam um bom Natal e não esquecendo Eduardo Teixeira e todo o auditório da rádio. Então, eu vou passar aqui uma canção que tem pelo título Tony Carreira, Quem Esqueceu Não Chora. Tão diferente estamos nós, tão desigual nosso viver. Tu sorris, eu choro a sós, vivo a lembrar. Tu a esquecer, és dia, eu sou noite amargurada. Tu tens cor, eu tenho mágoa, o reverso sou de ti. Vazia, minha alma está de pranto, já que tu não sabes quanto a diferença está aqui. Quem esqueceu de vez um grande amor não chora. Dói mais a quem fica sem querer o adeus. E por isso mesmo estás feliz agora. E choro eu, ai choro eu. Tão desigual nosso existir. Tu tens luz e eu sem sol, vivo a esperar tu a partir. Sou noite, tu és dia colorido. Eu sou choro, tu sorriso, o reverso sou de ti. Seu porquê não vês ainda, a diferença está aqui. Então, e continuamos com as nossas músicas discos pedidos. E então temos aqui mais um disco pedido que é da parte de Maria do Céu para a Glória e Fernanda e para Madame Pinheiro e sua filha Elizabeth e para todos os doentinhos do mundo, que ela deseja um bom Natal a toda a gente. E não esquecendo também todo o auditório da rádio e todos os animadores. Ora, então, da minha parte, eu digo-me muito obrigado e espero que toda a gente passe um bom Natal. Ora, então, vamos ouvir uma musicazinha alegre que tem por título Maria de Lisboa, o Valentim. Adeus casa do meu pai, adeus quarto do quinteiro, quero o Valentim, alaró, alaró, quero o Valentim, alaró, meu bem. Uma musiquinha alegre, porque tristeza já é há muito, e a gente que quer é alegria. Vamos. Quero o Valentim, alaró, meu bem. Quero o Valentim, alaró, alaró, quero o Valentim, alaró, meu bem. Era o tempo em que eu chegava a casa a cantar de galo. Quero o Valentim, alaró, alaró, quero o Valentim, alaró, meu bem. Quero o Valentim, alaró, alaró, quero o Valentim, alaró, meu bem. Era a cama onde eu dormia ao chegar de madrugada. Quero o Valentim, alaró, alaró, quero o Valentim, alaró, meu bem. Quero o Valentim, alaró, alaró, quero o Valentim, alaró, meu bem. As pancadas que me deu quando eu chegava ao serria. Quero o Valentim, alaró, alaró, quero o Valentim, alaró, meu bem. Vida de solteiro, quero o Valentim, alaró, alaró, quero o Valentim, alaró, meu bem. Agora que reconheço o valor do marmoeiro, quero o Valentim, alaró, alaró, quero o Valentim, alaró, meu bem. ti. Tu que sabes quanto eu te amei. Tu que sabes que chorei. Estão 10 horas e 49 minutos e estamos quase a passar 2 horas do nosso programa. Ora, então eu tenho aqui mais um disco pedido que é da parte da Cera Esperança para todos os doentinhos do mundo, não esquecendo o Sr. Armando e a sua esposa, e também para todo o auditório da rádio e para todos os animadores e para todas as pessoazinhas que estão doentes. Ora, então eu vou passar aqui uma canção que tem por um título A Ágata, Amiga Nossa Senhora. Como são os meus, mas porque é que quando mais é preciso chamamos sempre a amiga lá do céu? Nas horas mais difíceis que vivemos, seu nome nós dizemos tanta vez e ela responde a tudo o que pedimos e diz-nos sempre sim. Nunca talvez é a maior amiga que nós temos. Para quem não sabe, eu vou dizer porquê. Quem é que nos ajuda noite e dia? Nossa Senhora. Quem é que nos acorda todo instante?

Ora, então vimos de ouvir Marco Polo Santa Maria, que foi pedido da parte da Glória, a nossa animatriz da quintas-feiras, das 17 às 19, para todos os doentes do mundo, para toda a família, para todo o auditório e não esquecendo todos os doentinhos do mundo. Ora, então e vamos continuar com os nossos discos pedidos. Ora, tem aqui um disco pedido que é da Madame Pinheiro para Carla da Associação de Mont de Soluar e para seu marido, e não esquecendo todos os doentinhos também, e para todos os portugueses que se encontram na Associação de Mont de Soluar, que desejam um bom Natal, tudo de bom é o que ela deseja para toda a gente. Ora, então vou meter aqui uma cançãozinha alegre que tem pelo título Dulce Pontes, ou Laurindinha. Oh, Laurindinha, vem à janela. Oh, Laurindinha, vem à janela ver o teu amor. Ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Ora, então vamos escutar o Graciano Sagra, Porque Choras, Criancinha. Ouçam bem esta canção. Porque choras, criancinha, em cima desse rochedo? Porque choras, criancinha, em cima desse rochedo? Quero ir ao cemitério, quero ir ao cemitério, mas sozinha tenho medo. Quero ir ao cemitério, quero ir ao cemitério, mas sozinha tenho medo. Que vais fazer ao cemitério? Que vais fazer ao cemitério se lá não mora ninguém? Mora sim, senhor copeiro, mora sim, senhor copeiro, alma de minha mãe. Mora sim, senhor coveiro, mora sim, senhor coveiro, alma de minha mãe. Se tua mãe já morreu, deixou-te bem pequenina. Se tua mãe já morreu, deixou-te bem pequenina. Meu pai também já morreu, meu pai também já morreu, num desastre de uma mina. Meu pai também já morreu, meu pai também já morreu, num desastre de uma mina. Tinha também um irmão que me servia de pai. Tinha também um irmão que me servia de pai. Mas por minha pouca sorte, mas por minha pouca sorte, até esse já lá vai. Mas por minha pouca sorte, mas por minha pouca sorte, até esse já lá vai. Mas que mundo tão ingrato, vai. Mas que mundo tão ingrato, desta vida que se vai. Se tu quiseres, criancinha, se tu quiseres, criancinha, gostaria ser teu pai. Se tu quiseres, criancinha, se tu quiseres, criancinha, gostaria ser teu pai. Ora, então vimos de ouvir Sagriano Sagra. Ora, linda canção. Ora, então eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte da senhora Madame Pinheiro para Maria do Céu e para a sua filha Elizabeth e para seu marido e não esquecendo todo o auditório da rádio e todos os animadores e por minha parte o meu muito obrigado e ela deseja um Natal feliz a toda a gente que a conhecem e a todos os doentinhos do mundo. Ora então vou passar aqui uma canção que é para a sua filha Elizabeth, que eu desejo-lhe muita, muita coragem, ela que tenha muita sorte na vida. Ora então eu vou passar aqui o Leonardo, Uma Lágrima. Vamos ouvir esta bonita canção. O meu primeiro amor ao despedir disse-me um triste adeus e foi embora. Agora o coração reclama, agora sei que não me ama e minha vida está chegando ao fim. Até demais. O céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou sozinho. Agora estou sem seu carinho. E minha vida não tem mais valor. Vimos de ouvir o Leonardo, Uma Lágrima, que foi pedido da Madame Pinheiro para a sua filha, para todos os doentes, para todas as pessoas que conhece e que deseja que passem um ótimo Natal com muita, muita saúde. Ora então, vamos continuar com a música. E vai ser uma musicazinha do Natal. Amor,